Ah, bom, o senhor aluga aí um ritmo, coisa, sim, e aparece aqui mais tarde. Tá bom, é? Então até outro dia, boas festas. Então, até outro dia. Tá. Obrigado, hein? De nada.